nível de voo 320. Saída São Vuno, Leda Motte, vai decolar da pista 190, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5455, controle 119.8. Está autorizado Guarulhos, nível 320, para Alfa Zulu 10, até Taubaté. Não copiou a saída, só copiou Leda e Ótimo com curva direita. Qual seria o nome da saída? São Ju 1, Serra Alfa, Novembro, Vitor Oscar 1, Leda Motiva. Afirmativa. São Ju 1, Leda Motiva, com curva direita, decolando a 10. O transponder é o 5455 e o controle 198, está 3171. São 3171, cotejamento correto, chama pronto, portão 07. Reposta pronto no 07, está 3171, obrigado. Bom dia, Rio 5973, acione a identificação, deixa para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 10114, controle de ITAP, depois de ITAP vai voar Duna de Lima 2000, está autorizado final elétrico, o voo corrigiu Rio 5973, reporte localizador. Chegada Bonf, dessa via para 4 mil pés, ajuste altímetro no 1961, para o Galeão, prepare a subida São João 1, Leda, Dóquilo. Aguarde só o telescópio. Ingresso no pátio principal. Apresenta o portão 4, reporte finalizando o reboque, Golf Uniforme Zulu. Uniforme Zulu, reportará o pé. Chegada Bonf, dessa via, para nível de voo 050, ajuste altímetro no 014, número 3 na aproximação, Xenemia 2. Corrigindo, é o número 3 na aproximação, né, 235. Ano 961, pronto, papel. Pronto, papel. Ano 961, para galeão autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva pela direita, na subida São Voo 1, Leda, Dóquilo. Após o peso 44, acesse a Golf Romeo, Oper November 857, conforme a rota do plano. Aciona 5456, controle 119, destino 8. Então está autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10 com curva direita, saída a São Bruno, Leda, Tóquio. Intercepta aerovia Pesolo 44, seguro, AP November 857, motor. Transponder 5456, controle de saída 198, é o voo 961. Correto, voo 961, reporte tanto para o estacionamento. Pode estar na briga, bom dia. 9776, após estar dessa via para 2000 pés, o destino no 04, autorizado final LS, posto localizador, é o número 2, na aproximação, 9776. Estabilizando o localizador? Está estabilizando agora. Tinha autorizado o sinal LS, 12 minutos, 10 mão. Meia dúzia, e o 5973. 73. É, só confirmando a torre por gentileza, né? 118, meia dúzia. D573, autorizado pouso na pista no zero, vento calmo. Vento calmo. Vento calmo. Opa, 3-1 estaciona para posto de estacionamento, contact. Então, 3-1 estaciona, autorizado, repórter táxi. Reportará para o táxi, tá? 3-1 estaciona. Chegando a 35, dessa via para 2000 pés, autorizado o final ILS. Reporte no localizador estabilizado, ajuste 10 no 4. Chegando a 224, 25. Autorizado ILS, 225, descendo para 2000, capacidade. E 5973, só o pouso no 7, táxi via Alfa e Kilo. Para o Pátio 3, posição 62 Lima, na minha escuta. Alfa. posicionada no ônibus. Gol 961, autorizado, repórter táxi. Deixa uma táxi 961. Gol 9776. 976, autorizado a final de S, time a Torre Salvador. Frequência no 8 decimal 9. 1 no 8 decimal 6 dúzia. Torre Salvador, 1 no 8 decimal 6, gol 976. Torre Salvador, gol 976, na final 10 estabilizado. Gol 9776, bom dia, autorizado pouso na pista no zero, vento calmo. Sim, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Autorizado ao ponto de espera. Quando lá, reporte pronto para decolagem. O ajuste no 0 no 4. Gol 961, está com 76 a borda, estou na meia de 3,50, alterna Campinas. Gol 961, autorizado táxi, repete principal e Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste no 0 no 4. Pátio e Índia, reporte no ponto de espera pronto, com 1014, gol 961. Uma boa, chorando 625 na final do IAS. Chanel 6225, continua a aproximação, guardando que está livre. Gol 9776, São Franz 23, mantém escuta alfa, Juliette, portão 02. Delta Alfa Juliette, portão 02, voo 976. Pode continuar, precisa dar uma olhada? Negativo. Tá bem. Salvador, tá 3171, próximo ao ponto de espera da 10, pronto, com visual contrato na cor. Levantei o ponto de espera, 3171. Levantei, tá 3171. Juliano 6225, utilizado pouso na pista no zero, vento calmo. Ele pouso 6225. Sete Lima, tá aí? Chanel 6225, solo foi 26, mantenha minha escuta, táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612 com você, 625. Tan 3171, autorizada a decolagem da pista no zero, vento calmo. Uma decisão de alinhar e decolar a pista no zero, tá? 3171. autônoma de espera. Pronto, visual contact, certo? Voo no 961, ali mantém-se no zero. Mantém-se no zero, voo 961. No 71, decolou os 29, chame o controle em 19.8. 19.8, tá, 3, 1, 7, 1, obrigado, bom dia. Controle, Salvador, muito bom dia, tá, 3, 1, 7, 1, tá, salvo 1. Bom dia, tá 3171, contato radar, suba via Sanvo 1 para o nível 320. Subindo via Sanvo 1 para o 320, poderia por acaso voar Motiva ou Dente? Não, Motiva não, está autorizada por Odileda, 3171. Leda está presente, obrigado. Tá 3171. Olha, o TAN 3171 vai precisar voar na boa 210 para desvio de informação. Está livre de desvio, 3171. 3171, livre de desvio. O 1961, no 3A, decolagem da pista no zero, vento calmo. Decolagem no zero, bom 9A. Bom dia, passageiro 2221, estamos aqui, vamos fazer o repetitivo do aparelho. Passarela 2261, Marcelo Estante, cópia. Uno 961, decolou 33, tive controle em 19.8. 19.8, bom dia, gol 961. Salvador, bom dia, gol 1961. Bom dia, gol 961, contato radar na decolagem, sobre a via, saída São Juno, área nível de voo 360. 360, São Juno, 961. Desacruação, Leda, da presente, com 961. Autorizado, Leda, com 961. Presidente Leda, grato, com 961, solicita desvio à direita para evitar formações. Está livre de desvio, 961. Livre de desvio, boa, 961. Vamos O senhor vai manter a proa com mais quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas, senhor. A 3171 vai manter essa proa com mais umas 40 milhas, senhor. Então a gente já vai mandar essa coisa e passa o meio da chamada. Ok, o 3171, após o desvio, está autorizado, um ótimo. Estimativo, mais 30 milhas, contém essa prova, depois vou avançar, então 3171, tá pegado. Tanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Leda, Zóquilo. Obrigado. Passarela 2221, copia? Passarela 2221, barreiras autorizadas nível 160, decola na pista no zero com curva pela esquerda na subida Momo, transição VATAP, após o ISC 42 conforme a rota do plano. Transponder 5462, controle 119.8. Autorizado 60, barreiras, decola no zero, transição Momo, VATAP, 7842, 462, transponder 5462. Correto, 2221, não reporte para o congestionamento. A 3171, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35, bom dia. Obrigado, bom dia. 161 no chão do centro do Recife, frequência 251 ao término 2835, bom dia. Bom dia. Dessa via chegar a bomba para 4 mil pés. Ajuste altímetro no 0 no 4. Acione identificação, chegada a Bombay de 1, desça via para nível de voo 050. Ajuste altímetro no 0 no 4. Bombay de 1, desce via, 0 no 4, temperatura 5 mil, pode voltar? Está autorizado. Então, 3153, copia? Irmão. 3153, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, decola da pista no 0 com curva direita, subida São Paulo, Leda, Dóquilo, após o Zulu 44 até Serra Golfo Romeu e intercepta pelo número 857 conforme a rota do plano. Aciona 5465, controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado para o Galeão, conforme o plano de voo. A decolagem será da pista 10, cumprindo o pedido da 51. Letra, toque 744, vai até o meu, a 7, conforme o plano de voo. Salvador, 19. Correto, então 3153, suporte pronto para o estacionamento, portão 0. Questionamento, passaria 2621. Passaria 2621, eu não sei se eu puxo a costa. Já é porta da casa. 09972, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador, permanece ajuste no 014. Taxi 2221, Portaleiro, 46 Bosque, 5 horas de autonomia, Terra Goiás. Passaria 2221, só confirmando 46 a bordo. Passaria 2221, autorizado táxi até a porta espera da pista no 0, via pátio 1 no Taxi Índio, no posto espera, reporte pronto, que é legal no 0 no 4. Acione identificação, essa via bom médio 1 para nível de voo 050, ajuste altímetro no 014. Colar pistão no 0, vento calmo. Essa via chegada para 2000 pés, ajuste altímetro 014, é o número 2 na aproximação, reporte localizador, está autorizado sinal LS, no 014. prossegue via, está autorizado o ILS, vai reportar estabilizado. Ajuste no 04. Localizador central, 9972. 972, autorizado final LS, chame a torre, 118, decimal 95. 295, corrigindo, 118, decimal 612, federal 9972. 2612. Norte semana. Aumente, compulso. Salvador, bom dia, o Sideral 9972 estabilizado. Sideral 9972, autorizado pouso na pista no zero, vento calmo. Autorizado pouso, vento calmo, Sideral 9972. Passaredo 2221, decolou 52, chegou em controle em 19, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Para prestar estacionamento no 0, 3153. Autorizado, 3153, reporte táxi. Autorizado, chamará. Bom dia, passageiro 2221. 2221, contato radar na decolagem, suba. Via saída Momo para o nível 60. Via Momo para o 60, 2221. O 975 dessa via para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. O ajuste permanece no 014, é o número 3 na aproximação, 5975. Salva Tango, Mike Bravo, Uniform, go ahead. Mike Bravo, Uniform, stand by to copy. 9972, sensor 55, direito 1211. Federal 9972, autorizado táxi Alfa, Kilo, a posição prevista é 5 Lima no pote 3. Fique atento ao sinalizador. Ô, Xenia 2. O nono, posso confirmar se era previsto o galhão? Salvo 1. Salvo 1, obrigado. 3:30, Campinas. 93, autorizado final ILS, torre 198, decimal 95. 198, decimal 95. A 3153? Então, 3153, autorizado táxi, recorte 1.0, pronto para decolagem, via parte principal e Índia. Ajuste de altímetro 1.0 no 4. 1.0 no 4, autorizado parte Índia até o ponto 0, dá 1.0. Salvador, bom dia, voo 1093, está na final, embaixo para lá. 1093, escuta da torre. Salvador, voo 1093 na final e vai para lá. 1093, autorizado pouso na pista 10, vento calmo. Ok, livre pouso 10, voo 1093. O controle nos orientou para chamarmos a frequência 11895. Grato pela informação, coordena comigo. Obrigado. Autorizado final LS, chama a torre Salvador, frequência 98, decimal 62. Paulo, gol 1093, lembrou? 1093, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. 08, Alfa Juliette, Gol 093. Isso, Tango Mike Bravo, Uniform Ready to Copy. Salvador, 3153, está no ponto de espera, 0, pronto. Então, 3153, mantém o ponto de espera. Manterá o 3153. Left turn, scope 5470, Salvador departure 10.8. O passaria 221. Muito obrigado, 221. Desça até o nível 050, ajuste de altímetro no 0 no 4. Bravo Uniforme, read back correct, to start up a contact tower 118 decimal 6181014. Não escuta, Lima, tem? A Lima tem 3153.